Azul nas janelas de Sintra. Eclipse e Cthulhu destroem no Kickstarter. Gloomhaven domina Dice Tower Awards. E Footboard dá uma goleada no financiamento coletivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Notícias do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e novamente aqui gravando mais um podcast quinzenal de notícias que publicamos aqui no nosso feed. Nosso feed que é recheado de podcasts, né? Não só de notícias, podcasts tradicionais sobre jogos, podcasts de entrevistas mensais e também de RPG, que tá pra sair em breve, hein? Então fiquem atentos aí no feed do Jogatina, que vai sair o mais breve possível. Lembrando, esse aqui é um podcast quinzenal que a gente acumula as notícias desse intervalo que a gente tá gravando hoje, né? O intervalo de 27 de junho ao dia 13 de julho. E pra começar, a gente tem que passar alguns recados, né? As redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, os canais do Ludopedia, os grupos do Telegram, até mesmo o nosso YouTube vai estar tudo linkado na descrição desse episódio. E em relação ao Jogatina BG mesmo, a gente sempre passa um update, né? Do que a gente produziu nesse intervalo. Primeiramente, eu e o Snake, a gente gravou um podcast sobre jogos e board games, aproveitando o hype da Copa do Mundo e outras coisas, falando sobre os jogos, né? Que a gente teve contato, a nossa experiência com esportes em geral, confira lá que tá bem da hora. Também nessa quinzena, eu lancei um vídeo do beta aberto que rolou pela Asmodee Digital do Terraform Mars, né? Esse beta já não tá mais aberto, né? Já teve um prazo lá onde você podia testar, e eu fiz o gameplay, eu gostei muito dessa versão digital do Terraform Mars, ela tá bem legal a interface, a questão assim, eu tô bem empolgado e provavelmente eu vou jogar com certeza aí. Eu comentei anteriormente que a gente faz o podcast de entrevistas, e nosso próximo Ficha do Jogador, né? O podcast de entrevistas aqui do Jogatina BG, vai entrevistar o Danilo Silvestre lá do excelente, excelente podcast Tabulices, que eu sou muito fã. Então você também pode, além de conhecer o podcast, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, você pode mandar perguntas até a segunda-feira, dia 16, para que a gente use e pergunte pro Danilo suas experiências com jogos, com produção de conteúdo e tudo mais, certo? Você também pode conhecer a nossa loja parceira, que é a Bravo Jogos. Isso mesmo, lá você pode encontrar seu board game favorito, você pode pagar com desconto na transferência bancária, no boleto, e também você pode parcelar em até 10 vezes sem juros pelo seu cartão de crédito. Entra lá em bravojogos.com.br e saiba mais e compre seu jogo, seu sleeve, seu acessório e muito mais. E por fim aqui, temos que agradecer o Reinaldo Narumi, né? O Narumi, a gente tem que agradecer de coração, porque ele mensalmente nos ajuda a produzir mais conteúdos e melhor esses conteúdos, por conta que ele nos apoia lá nas campanhas do PicPay e no Padrim. Então você pode se tornar um assinante, conhecendo as nossas metas, as recompensas, né? Porque dependendo do valor, você pode concorrer até jogos, né? Por exemplo, o sorteio do mês entre os apoiadores, né? Das nossas campanhas no PicPay e Padrim, será o jogo Kanagawa com sleeves, olha aí. Jogo Kanagawa, que tem uma arte muito bonita. Eu mesmo não conheço o jogo, vai ser uma pena falar, putz, podia comprar pra mim. Mas Kanagawa vai ser um jogaço aí que um dos nossos apoiadores, a partir de R$15 por mês, vai concorrer todo mês, né? Sempre tem um jogo, mas esse mês vai ser o Kanagawa. Então, considere se tornar um dos nossos apoiadores. Começando aqui as notícias, então, relacionadas ao intervalo, como eu já disse, 27 de junho ao dia 13 de julho. A gente vai pro cenário nacional, onde a gente teve nessa quinzena a Galápagos e a Cronos lançando alguns títulos. A Galápagos, ela lançou oficialmente algumas expansões do X-Wing, né, algumas naves, além de expansões específicas para Star Wars Legion, né, que é o jogo de miniaturas, né, baseado na franquia Star Wars, e lançou o Munchkin 7, o Trapaças com as duas mãos, né. E por parte da Cronos, ela lançou o Gold West nesse intervalo, Belfort e agora o The Flow of History, um jogo de civilização que eu quero conhecer, achei muito legal a arte, então vamos esperar pra ver o que vai vir desse jogo aí. Outra notícia em relação ao mercado nacional é que a MeepleBR e a Ludopedia, né, o portal que você acessa esse podcast, eles estão promovendo uma campanha bem legal chamada Campanha do Agasalho, um jogo para aquecer. Essa campanha vai até o dia 23/7 e você participa doando o seu agasalho e concorrendo a jogos. Então entre no link que eu vou deixar na postagem, participe, ajuda as pessoas a ficar mais quentinhas nesse inverno rigoroso que tá ultimamente, né? Então, entre lá e saiba mais. Em relação ao financiamento coletivo, né? Na última edição eu falei que o Card Goblins Reload havia começado. Atualmente já passou de 60%. Falta ainda 33 dias pra a campanha se financiar, né? Eles já atingiram quase R$5.000 e a meta deles é de R$8.000. Então ainda tem bastante dias aí pra concorrer. E o sucesso mesmo do Kickstarter por parte nacional, Footboard, né? Aproveitando o hype da Copa do Mundo, o pessoal da Mundus Jogos lançaram essa campanha no Catarse. E em menos de menos de 24 horas o jogo foi financiado. Pra quem não conhece, o Footboard, ele é um jogo tático para dois jogadores. Ele tem vários times ali que você vai selecionando. E o lance dele é que os jogadores são tiles, assim, quadrados. E eles são posicionados no tabuleiro. Você vai tocando a bola, você vai movimentando, você vai testando o chute pra ver se você faz gol ou não. E, cara, já passou de 200%. Ainda faltam 34 dias. Já tá agora só atingindo recompensas além do que eles pediram, né? Então, tudo que eles arrecadaram já tá de boas lá. E agora tá buscando novos times, tem narração no aplicativo. Tem muita coisa, eles já estão quase... Deixa eu ver aqui agora, fiz a pauta ontem, mas eu acho que eles já estão já com R$40 mil acumulados. Eles pediram 18 mil e já estão com 226%, né? Então eles bateram as metas ali rapidinho. Teve para as primeiras 24 horas lá, o jogo custando R$99, agora tá 120 para você arrecadar. E tem bastante coisa interessante, você pode entrar lá na página do Catarse, você vai ver sobre o jogo, o comentário pessoal. Agora vai ter um tabuleiro para jogar na rua, então muito show. Entre lá então na página do Catarse para conhecer o Footboard e quem sabe considerar apoiar ele também. Saindo das notícias do mundo, vamos para notícias internacionais. Duas aqui da Fantasy Flight. Primeiro, uma nova expansão foi anunciada para o Mansions of Madness, a segunda edição, e ela vai se chamar Horrific Journeys. Essa expansão vai trazer 4 novos investigadores, que vai ser o marinheiro Silas Marsh, a espiã Trish Scarborough, o músico Jim Culver e a garçonete Agnes Baker. E mais um novo cenário, que vai ser o cenário do New England. E claro, novos desafios, né? Novos desafios que vão vir com esse jogo. Pra quem não sabe, esse personagem você já viu provavelmente no Eldritch Horror, né? Que é esse universo do Arkham Files que a Fantasy Flight tem com Cthulhu e outros mitos, né? Baseados em Lovecraft. Então você pode conhecer mais clicando aí no link que eu vou deixar na postagem. E ontem, no dia 12 de julho, a Fantasy Flight no Twitter, ela lançou um teaser, assim com uma imagem do Fallout com aquela frase clássica, né? O Please Stand By, né? Que é a frase clássica que você vê de imagens de Fallout. E praticamente no meio-dia eles revelaram o que era, né? Todo mundo tava especulando se era uma nova expansão pra Fallout, né? O jogo de tabuleiro que a gente até fez um overview. Você pode conferir clicando aí no link na postagem. Tinha até rumor mesmo que por conta do encerramento do Android Netrunner como LCG, podia surgir um LCG de Fallout. Mas, na real, é realmente uma primeira expansão pro jogo Fallout. Ela vai se chamar New California. Ela se passa em relação a Vault 44, né? Essa Vault 44 vai ter novos desafios, vai ter 5 novos personagens diferentes, você vai ter cartas específicas para perks, novos tiles, novas missões, novas cartas que vão entrar. Então, você pode conhecer mais informações no link que eu vou deixar aí pra vocês, certo? Saindo da Fantasy Flight, a gente vai pra Cosmos, onde ela anunciou para o final desse ano o jogo chamado Roll for Adventure. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, vai se situar num velho reino assim que desconhecido, onde está sendo atacado por forças inimigas de um Lorde Supremo do Mal, e a única maneira de vencer é você juntar forças, coletar gemas mágicas para completar um amuleto místico e vencer esse Dark Lord. Então, links na postagem. 2 novos jogos baseados em Dragon Ball foram anunciados pela editora IDW. Um deles é o Dragon Ball Z Over 9000, que é um jogo de blefe e dedução para 3 a 6 jogadores, e o outro foi um jogo chamado Dragon Ball Super Heroic Battle. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, com batalhas que duram até 30 minutos. Então, links aí na postagem. A US Apple anunciou o novo Monopoly, que vai ser baseado na franquia Warhammer 40K. E esse título vai vir em agosto. Por enquanto, a única coisa que você sabe é a imagem que vai estar linkada na postagem, e também um link para a página lá no Amazon, né? Fora isso, somente o título. A R&D Games anunciou um jogo chamado Keyflow. Ele vai ser um card-driven game baseado em Keyflower, né? Um jogo de leilão com tile placement e outras coisas, você tem que gerenciar. E esse título vai ser lançado durante a Essen 2018. Links na postagem. A Cryptozoic Entertainment lançará no dia... Lançou, na verdade, né? Já passou no dia 11 do 7, que é o meu aniversário, já passou aí. Por $30 o party game chamado Wallet, né? O Wallet, que é, na verdade, uma carteira. Esse título, ele vai ser para 2 a 7 jogadores, onde você tem que comprovar a sua inocência, porque essa carteira vai estar com um monte de documento lá, alguém pegou essa carteira e não sabe de quem que é, então você tem que provar que você não roubou essa carteira. Então, links na postagem. Saiu durante esse intervalo também o resultado do prêmio Dice Tower Awards 2018. 2017. Você fala, mas 2018? Não tá aí já? Já. Mas 2017, em relação aos jogos do ano passado, eles lançam somente agora o resultado, né? E vamos lá para a lista dos vencedores. Começando com o melhor jogo do ano, vai para Gloomhaven. O melhor artwork vai para Near and Far. O melhor produção em board games vai para Photosynthesis. O melhor jogo cooperativo, Gloomhaven. A melhor expansão vai para Rise of the Empire, do jogo Star Wars Rebellion. O melhor jogo family game, né, vai para Azul. O melhor jogo de uma publisher pequena, né, de small publisher, né, de uma produtora pequena, é o Gloomhaven. O melhor jogo festivo vai para Magic Maze. O melhor reprint, né, tem essa categoria lá, vai para Downforce. O melhor jogo estratégico, quem levou foi Gloomhaven de novo. O melhor jogo temático vai para This War of Mine, The Board Game. O melhor jogo para dois jogadores, Santorini. E o jogo mais inovador, quem levou foi o The Seventh Continent. Então, esses são os vencedores do prêmio Dice Tower Awards 2017. A Plaid Hat anunciou um jogo chamado Guardians. Ele vai ser um jogo de combate de times para 2 ou 4 jogadores que controlam heróis que buscam dominar certas localizações no tabuleiro que está em disputa. Esse jogo lembra bastante um Overwatch, assim, de cartas. Então, se você quiser saber um pouco mais, links na postagem. Se você gosta do anime My Hero Academy, saiba que vai lançar um card game pela editora Shinobi 7. Ele vai ser destinado para 2 a 4 jogadores. Obviamente ele é baseado no mesmo anime. Ele tem cartas específicas para inimigos, para localizações e outras coisas. Links aí na postagem. A editora Hobby World anunciou o jogo Spyfall Time Travel. Ele vai ser um standalone do Trico de Spyfall. E além disso, ele vai ser compatível com o Spyfall, que ele vai usar a temática de viagem no tempo. Ele vai ter tanto a questão do passado, né, com a época das cavernas, Japão feudal, feudalismo, como o futuro mesmo, até como se você estivesse numa base lunar. Então, links aí na postagem. A editora Next Move anunciou Azul Stained Glass of Sintra. E agora, em vez de você colocar azulejos no Palácio Real de Évora, nesse título os jogadores vão colocar, vão adornar, digamos assim, as janelas do Palácio de Sintra, também em Portugal. Tem uma capa muito bonita, né? Ele lembra um pouco o Sagrado, só avisando assim, porque o Sagrado ele é realmente de vitrais. Ele vai ser um jogo nessa pegada abstrata, né? Ele tem tiles diferentes do que você está acostumado com o jogo do Azul, né? Que é do Palácio de Évora. E você pode saber um pouco mais, links na postagem. A Wizards of the Coast, ela vai fazer um teaser, né, uma apresentação prévia na Comic Con desse ano, lá em San Diego, e também na Gen Con 2018, do card game colecionável baseado na série animada de Transformers, que vai ser lançado somente lá em setembro. Então, se você quiser saber um pouco mais, se você estiver nessas feiras, você pode consultar essa prévia. Mas, se você quiser comprar, somente em setembro. A editora La Boute de Joux anunciou para a Essen desse ano um jogo semi-cooperativo chamado Cerberi, ou Cerbero, se você quiser. E ele traz a mítica criatura de 3 cabeças, de um cão, e uma aventura ao submundo de 3 a 7 jogadores, né? Que você tenta fugir dessa... Você tenta voltar ao mundo dos vivos com o Caronte, e você tem que colocar os amiguinhos, ser comido, ou ser presos pelo cão de 3 cabeças. Então, links aí na postagem. A Upper Deck, aproveitando o hype do MCU, né? Do Marvel Cinematic Universe, ela anunciou a expansão Marvel Studios First 10 Years Phase 1, um jogo baseado nos 10 anos da primeira fase do Marvel Studios, pro jogo Legendary, a Marvel Deck Building Game, né? O jogo de deck build baseado na franquia da Marvel, e tá previsto para o final desse ano. A editora Wonderforge lançará no início do mês de agosto, no mês que vem, um jogo chamado Villainous. Ele se trata de um jogo de 2 a 4 jogadores, onde você controla os vilões de várias franquias da Disney. Em vez de você controlar as princesas, você controla lá o Hades, e outros personagens que eu não lembro o nome, me desculpe. O Capitão Gancho, outras coisas assim, que não sei. Enfim, são vários vilões da Disney que você vai controlar. Esse é um jogo que tá previsto, pra, como eu disse, né, pro começo de agosto, pela editora Wonderforge. Por enquanto, o que se sabe, ele vai ter gerenciamento de carta na mão. Ele tem uma miniatura baseada em cada um dos personagens, né, mas é uma miniatura um pouco mais simbólica do que a miniatura por si só, né. Então, links aí na postagem. A editora Eggerspiel anunciou uma nova expansão para o jogo Heaven and Hell, que está prevista para o primeiro semestre de 2019. Essa expansão ela vai adicionar um novo tabuleiro, onde você vai coordenar as entregas das cervejas entre os monastérios e as tavernas. Links na postagem. A editora Matago anunciou uma nova expansão para o jogo Meeple Circles, né, um jogo de destreza baseado em circo, e essa expansão vai se chamar The Wild and Aerial Show, que vai ser ainda lançado esse ano. Essa expansão, além de adicionar os acrobatas, vai adicionar leões e ursos, novas cartas de demandas e tiles de desafio. Links na postagem. Ainda antes de acabar aqui nosso cenário internacional, a DigiSet, a produtora de jogos eletrônicos, anunciou via Twitter o seu próximo título de board game que ela tá trabalhando, que vai ser o caso do The Castles of Burgundy, do jogo do Stefan Feld pela editora Ravensburg, e tá previsto para o ano que vem. Então, mais joguinhos digitais chegando aí. Indo aqui pro Kickstarter, separei 4 destaques pra vocês. O primeiro dele é o jogo de civilização chamado Dominations pela editora Holy Grail Games. Ele é um jogo de civilização de 2 a 4 jogadores. Ele tem um tempo estimado de partida de 1 a 2 horas, né? E ele conta com uma mecânica de expandir mapa baseado em dominó, só que um dominó triangular. Ele conta com 6 áreas de conhecimento pra você explorar, entre elas a produção, o comércio, a arte, ciência, governo e religião. E em relação à campanha, né, já foi financiado. Faltam 12 dias para encerrar a campanha, eles pediram 23 mil doletas, atualmente está em 56 mil. Links aí na postagem para você conhecer. O segundo destaque que eu separei aqui é a campanha do Quartermaster General The Cold War. Essa edição do Quartermaster, né, um jogo de card driven, baseado em cenários de guerras, né? Dessa vez, em vez de ser na Segunda Guerra Mundial, como o Quartermaster é, vai ser baseado na era nuclear que ocorreu durante a Guerra Fria. Então, nesse jogo de 3 a 6 jogadores, vão disputar forças separadas em 3 blocos: o bloco soviético, o bloco ocidental e o bloco não alinhado. Em relação à campanha, faltam 10 dias para encerrar, eles pediram 26 mil doletas, atualmente está em 36 mil. Links aí na postagem. O terceiro destaque que eu separo aqui pra vocês é o Eclipse, Second Dawn for the Galaxy. Também conhecido como a segunda edição baseada em Eclipse, né? Um jogo de tabuleiro lá econômico, de exploração, 4X, que foi lançado em 2011. Essa nova edição, além de trazer mudanças estéticas, vai trazer algumas mudanças em relação à regra, não muitas diferenças. O jogo já foi financiado em poucas horas, eles pediram 150 mil doletas, atualmente eles já arrecadaram quase 400 mil. Faltam 16 dias para encerrar a campanha, então links na postagem. E por fim, eu separei também o Kickstarter aqui da campanha do Cthulhu Death May Die pela Cominor Notch. Essa campanha, eles pediram 200 mil doletas. Em poucas horas eles bateram, sei lá, poucas horas não, nem 10 minutos eles bateram a meta. Atualmente já está em 1.733.000 doletas arrecadadas e faltam 21 dias, né? Lembrando esse jogo da parceria dos designers Eric Lang e Rob Davu, né? Conhecido pelo Pandemic Legacy e outros jogos. Links então na postagem. Indo aqui pro Cantinho dos Eventos, pra gente encerrar esse podcast, vai ocorrer nesse sábado o 39º Lab de Jogos em São Paulo, links na postagem. Pra quem também quer jogar board game, só que tá lá no Rio Grande do Sul, você pode ir lá pra cidade de Portão no dia 21, né, 21 do 7, que é o próximo sábado além desse, vai rolar o 6º Board Brothers edição Conclave na 9ª RPG Con da cidade de Portão no Rio Grande do Sul. Além disso, a 110ª edição, caraca, 110 edições é pra acabar, hein? Não, pra acabar não, é pra continuar. Do Castelo das Peças, no dia 28 do 7, né? Daqui 3 sábados, vai lá no Rio de Janeiro, vai rolar mais um Castelo das Peças. E por fim, lembrando, como sempre, em agosto, no dia 11, vai rolar o evento Mansão com Vida. Só que dessa vez, edição São Paulo, né? Eles, já como disse anteriormente, só ocorreu no Rio de Janeiro. E agora ocorre uma edição especial em São Paulo. Corre lá, participar, que vai ser grátis pra você conhecer tudo que o mercado brasileiro tá fazendo aí com os designers nacionais, certo? Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Novamente, muito obrigado a todos que nos acompanham, nos financia. Um beijo no coração de vocês. Lembrando, esse podcast, ele saiu na sexta-feira, pelo motivo simples. O podcast RPG, ele já tá pronto. Só tô esperando o pessoal da Ludopedia subir o áudio pra mim, porque tem um, como ele é grande, que eu tenho que mandar pra eles têm que subir lá pra mim. Mas assim que sair, eu já publico pra vocês. Esse podcast do RPG me custou pelo menos umas 25 horas de trabalho, né? Então foi... Eu peguei um podcast, uma faixa de áudio de quase 6 horas. Eu transformei editado com efeitos, com sonorização e tal, em 2 horas e 16. Então imagina o trabalho de escutar tudo isso aí, reduzir e ainda fazer contexto, né? Fazer sentido. Então confere quando sair o nosso podcast de RPG aí no seu feed. Lembrando, se você escuta diretamente aqui no Ludopedia, eu recomendo fortemente você ir lá no seu smartphone, baixe um agregador de podcast, existe vários agregadores, inclusive você pode baixar o agregador do próprio Google Podcasts no seu Android, lá é gratuito, né? Se você tem iOS, o próprio iTunes mesmo, você pode assinar o nosso feed, certo? Você pode também classificar lá no iTunes o nosso podcast, isso ajuda a gente pra caramba. Então é isso, gente, um beijo no coração, bom final de semana a todos, aproveite as jogatinas e até o próximo turno, tchau!